Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é promovido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Vitor Visotto e eu vou ser o seu apresentador. E vamos começar o nosso programa sensacional, nossa bancada maravilhosa do Mackenzie, apresentando nossos comentaristas. Ao meu lado direito está ele, José Roberto de Finiclé. Fala o seu destaque, Zé. Meu destaque vai para a troca que... Os torcedores do Palmeiras estão revoltados em todos os lugares que o Robinho e o Lucas foram embora para o Cruzeiro. Vixe, é uma troca polêmica aí no futebol brasileiro. Ao meu lado esquerdo está ele, o nosso querido capitão André Rivera. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro jogo do Corinthians de hoje à noite contra o Nacional do Uruguai pelas oitavas de final da Libertadores. Destaque maravilhoso. Na minha diagonal esquerda está ele, Pião, João Pedro. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai para a partida da semifinal da Champions League entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique. 1-0 para o time espanhol. 1-0 para o time espanhol. E na minha frente está ele, Frederico Nunes. Seu destaque, Fred. Boa noite, Vitão. Boa noite aos amigos da bancada. O meu destaque vai para o Santos, que tem duelo quinta-feira pela Copa do Brasil com o time reserva. Bomba do Santos, Fred? Tem bomba do Santos. Tem bomba do Santos? Oh, que maravilha, bomba do Santos. E pra começar o nosso programa, vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Timão, Flavião. Já começou. Salve o Corinthians. O Corinthians que pega hoje o Nacional do Uruguai às 9h45 da noite no Parque Central, lá no Uruguai, pela Copa Libertadores da América. Um jogo complicado nas oitavas de final. O que você acha desse jogo, capita? Então, vai ser um jogo complicado. O Uruguai vai jogar em casa, fechadinho, porque jogou assim contra o Palmeiras e acabou conseguindo bons resultados. O Nacional. Você falou Uruguai. O Nacional do Uruguai. Ah, então. Grande Uruguai. E aí, então vai ser um jogo complicado, mesmo jogando em casa, eu acho que o Corinthians vai, jogando fora de casa, o Corinthians vai acabar conseguindo a vitória, porque o Tite promoveu mudanças na equipe, não é isso, Vitão? Promoveu mudanças. Ficou quem animado. Quem que sai, capita? Quem que sai? O grande Guilherme. Grande Guilherme? Nossa. Será que entra o seu querido Rodriguinho? Sim, o Rodrimito vai entrar, né? Rodrimito? Rodrimito. Cadê o Marcola nessa hora pra debater com o capitão? Ah, ele ia falar do Romero, o Romerito, né? Romerito. Bom, falando na escalação do Tite, aqui vai a escalação... Eu achei que você não ia fazer essa, capítulo. Aqui vai a escalação do Tite. Cássio no gol, Fagner, Felipe, Iago e Wendel, Bruno Henrique, Alan Mineiro, Elias, Rodriguinho, Luca e André. E aí tem os reservas, né? Matheus Vidotto, Walter, Edilson, Guilherme Arana, Felipe, Iago, Maicon, Guilherme, Romero e Marlone. O que vocês acham dessa escalação do técnico Tite para essa partida de hoje? Eu acho uma boa escalação, até porque a questão do Rodriguinho no lugar do Guilherme, o Guilherme realmente... Não veio. Como a gente já falou aqui várias vezes, o chegou, mas não jogou. Tá no Atlético ainda, parece que não veio ainda. Acho que deve estar em Belo Horizonte. É, mas não jogou bem... Ainda. E nossa, foi mais drástico. Mais longe. Ah, da onde ele veio, né? Ele não tá jogando bem. O Rodriguinho entra, pode ser uma boa opção pra armar o jogo. E eu acho que eu enxergo essa entrada principalmente um reforço no meio-campo do Corinthians na questão de marcação. Porque eu vejo o Rodriguinho com mais qualidade, apesar dele ser originalmente um meia mesmo. Ele se adaptou um pouco à posição de volante e hoje dá mais qualidade na marcação do meio do Corinthians, que pode ser importante pro jogo contra o Nacional. Eu concordo com a opinião do Pião, eu acho que o Guilherme não provou do valor dele desde a chegada. Eu acho que o Corinthians ganhou reforço do Marlone nos últimos jogos aí, que ele entrou e se destacou, fez um golaço contra, dois golaços aliás, contra o Cobressal. Então eu acho que o Corinthians tem tudo para garantir a vaga, só que eu acho que hoje a tarefa é complicada. Eu acho que não, o Capito falou que acho que o Corinthians ganha, eu já tenho a opinião contrária, eu acho que o Nacional sai com a vitória. Com certeza, o time do Nacional tem a Catimba do lado deles, né? Aquele goleiro maravilhoso que vai até a arquibancada bater o tiro de meta. O que você acha disso, Beto? É, eu acho que a Catimba Uruguaia e Argentina e na Libertadores contra brasileiro é impressionante como funciona. E o brasileiro, e não, o brasileiro aprende. Não aprende, né? Ele pois continua caindo. Só que eu acho que, tirando a questão técnica e tática do jogo, o Corinthians vai ter que proteger as canelas, né? Porque o time do Nacional, nossa, é bem violento. Eu curei, que eu diga, né? É, a prova foi o jogo contra o Palmeiras, que foram dois expulsos, mas a gente pode pensar que poderiam ter sido mais, pelo porque foi uma troca de supapo o jogo inteiro, então o Corinthians vai sofrer na mão dos uruguaios. Trocas de supapo. Trocas de supapos. Mas além dessa troca aí do Rodriguinho pelo Guilherme... Não, do Guilherme, Guilherme pelo Rodriguinho. Isso. O Tite continuou com o Alan Mineiro no lugar do Giovanni Augusto, que tá, se machucou. E um mês fora, né? Um mês fora, mas ele tá se recuperando bem, vai voltar antes desse tempo. E apesar do Romero ter feito uma boa partida depois que ele entrou no jogo contra o Dax, o Tite resolveu, na meritocracia dele, deixar o Alan Mineiro ali pra dar mais um tempinho pra ele mostrar o futebol. É, e saiu criticado o Alan Mineiro, mas eu acho que foi até meio exagerado por um jogo só, porque ele vem jogando bem no Corinthians. Não foi o Alan Mineiro que falhou no gol do Tite ou no gol do Bruno? Bruno Henrique. Então, acho que ele foi... Quem que falhou naqueles gols? Que a zaga inteira, porque não tinha muito como resolver esse problema de chutar de fora da área, porque o time do Audax, ele jogava muito nos erros da equipe adversária. Então, quando que o Corinthians saía para marcar fora da área, eles conseguiam a infiltração. Então, meio que não sabia como que fazer para organizar defensivamente essa parte. É, eu acho que a questão do Corinthians, pelo menos no jogo contra o Audax, foi... Eu falei do Bruno Henrique porque no primeiro gol o cara veio livre pelo meio de campo e também nos dois gols com espaço para finalizar. Sim, né? E o Alan Mineiro, pelo que eu vi, estava sendo mais cobrado pelo gol que ele perdeu no começo, que ele poderia ter batido de primeira, vamos dizer assim, ter feito o gol, mas eu acho que também não dá para condenar um jogador por um erro numa partida, sendo que também não foi um total desastre a partida, não foi assim horrorosa, então também tem que, como o Capito falou, tem que ter esse mérito do jogador. E ele vem jogando bem também, né? Além disso. E mudando um pouco de assunto, mas não tanto assim, o jogo é ida e volta, certo? Correto. Correto? Vocês acham que esse jogo pode acabar indo pra disputa de pênaltis? Esperamos os para corintianos, o futebol brasileiro. Os corintianos. Os corintianos esperam que não. Pelo retrospecto no mata-mata. Sim, tem até uma pelos pênaltis. Tem a estatística em treino do Corinthians. O Corinthians perdeu 60% dos pênaltis cobrados. E o Corinthians tem sérios problemas nessas cobranças de pênalti, né? Ao longo dos campeonatos. Querendo ou não. Desde o ano passado, no Campeonato Paulista, perdeu pro Palmeiras naquela disputa de pênaltis nas semifinais. E depois perdeu outras disputas, né? E esse ano já perdeu muitos pênaltis. Com não, certeza. Não tem até exatamente... De 9, perdeu 6. É, e 33% de aproveitamento. E também perdeu de novo a disputa de pênaltis pro Audax no sábado. Sim, segundo a produção aqui do nosso querido Matheus, 10 tentativas foram 10 pênaltis e o Corinthians acertou só 4. O que vocês acham disso, meu? Ah, podemos falar que é problema de treino, mas acho que é mais emocional, né? Porque quando quem entra na disputa de pênaltis, fica mais pressionado o jogador, principalmente... A gente não pode cobrar muito, assim... das equipes brasileiras, porque o nosso espelho é a seleção brasileira, que tem dado grandes fiascos nas cobranças de pênalti também. Com certeza. E mudando de assunto agora, o Corinthians está quase fechando o name rights da Arena Corinthians. Finalmente. Será que vai? É uma novela. Agora vai. É uma novela e tem até uma... eles estão misteriosamente escondendo esse nome. Então, quase uma novela mexicana, exato, né, Capita? E tá complicado o Corinthians fechar esse name rights, que é importantíssimo pra Arena e pro clube em si, né? Então, a Arena foi inaugurada pra Copa de 2014, já estamos em 2016, muitos nomes já foram especulados, sempre tem a promessa de, no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, tinha a promessa de revelar o nome, de ter conseguido os name rights, porque seria um dinheiro bom para o Corinthians, que tem... Quanto é o valor dos name rights? É quase, 300. É quase 300, em torno de... 300 milhões. Exatamente. Dividido em 20 anos. Então é praticamente 20 milhões por ano, mais ou menos. Pelo que eu ouvi falar, ia complementar o patrocínio master da Caixa. Dá 15 milhões por ano, eu acho. É 15. 15 milhões por ano. Por aí. 15 ou perto de 20, né? E são duas escolhas de nome, é o Fiel da Torcida. Fiel Arena e... Arena da Fiel Arena e da Fiel. Arena, Arena do Povo. Povo, eu acho. Arena do Povo, exatamente. Então vai ter uma grande briga entre os torcedores, que é uma, né? É uma votação, né? Uma votação qual é, você prefere, popular na internet. Qual você prefere, Capita? Arena do Povo. Arena do Povo? É. Porque tem vários cânticos corintianos que contam essa... Eu gosto de Arena do Povo, acho mais legal que Arena da Fiel. É, com certeza. Mas já falamos demais do Corinthians e vamos mudar de assunto. Vamos pegar o carro, vamos descer a serra e vamos falar do time da Baixada. Solta o hino do Santos, Flavião. O Santos, que é famoso aqui nessa bancada por ter várias bombas, infelizmente não tem bomba, o Fred só falou aquilo pra complementar o que eu tava dizendo. Mas enfim, o Santos enfrenta o Santos do Amapá em segundo jogo da Copa do Brasil amanhã na Vila Belmiro. Primeiro embate entre as duas equipes foi um empate entre 1-1. E o que, que vocês acham desse jogo de volta para o Santos contra o Santos? Eu acho que o Santos tem que melhorar muito em relação à semana passada. Qual dos? O Paulista. O Santos. O Santos da Baixada tem que melhorar muito o futebol, porque a semana passada foi triste o jogo. Até porque também depois do intervalo começou um temporal lá e o jogo ficou parado por volta de meia hora e o campo ficou sem condições de... E mesmo assim o Santos conseguiu buscar um empate. Mas antes de começar esse temporal, o Santos estava jogando muito mal. Então esse time reserva aí, que vai jogar o mesmo time da semana passada, tem que melhorar muito. Eu acho que nessa disputa o Santos vai vencer. E eu acho que o Dorival acertou bem na equipe que vai colocar em campo, porque vai priorizar o Campeonato Paulista. Isso é... O Flavião disse que é certeza. E... Por que será que o Flavião disse isso? Não sei. O Santos vai ganhar? Vai ganhar. Vai ganhar. Continua o seu raciocínio, capitão. Vai priorizar o Dorival Júnior, técnico do Santos, vai priorizar o Campeonato Paulista. Então, mesmo jogando com o time reserva, tem grandes possibilidades de conseguir a classificação, já que o time do Amapá é semi-amador, com dúvida, né? Então não dá pra considerar um jogo tão difícil assim, mesmo com o time reserva. Até porque tem o camoronês Joel, o Cruel. Joel, boa esperança pro Santos nesse jogo de fazer os gols. Ele fez o gol na ida também. Fez o gol na ida, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra mais um jogo do Campeonato Paulista que ele foi titular. Vários gols. Vários gols do Joel. Tem... Do São Paulo você conhece, né, Bion? Do São Paulo a gente sabe um pouco. Bom, então, continua o raciocínio. Mas eu acho que o Santos tem... O Santos de São Paulo tem todas as... Tá complicado esse assunto. Tá complicado, é difícil. Muito Santos. Tem... Imagina pra quem o peixe... vai narrar o jogo. Ah, os dois são peixe ainda, né? Eu acho que um é peixe. Produção, ai, Flávio... Confirma isso? É peixe, os dois são peixes? É peixe de não sei o que, o do Amapá. É, não, ele... É. Peixe boi? O Flávio disse que é peixe boi, é. Nem pra mudar o mascote, né? Nem pra ajudar. Mas continua. O Santos São Paulo, eu acho que tem total condições de ganhar o jogo, mesmo jogando com o time reserva, vai jogar na Vila, não deve estar muito cheio, mas joga em casa com o apoio do torcedor, é diferente. E o Santos do Amapá já entra como aquele franco atirador que não tem responsabilidade nenhuma nesse jogo. Vem pra turismo, provavelmente, né, vai jogar por uma bola, mas eu acho que não deve ter dificuldade o Santos tradicional em passar pra próxima fase da Copa do Brasil. E vocês acham que o Santos é um dos favoritos, grandes favoritos, para o título dessa Copa do Brasil? Eu não acho não, porque no segundo semestre deve ter grandes percas na equipe titular, o Lucas Lima deve sair. Ricardo Oliveira também pode sair, o Gabriel pode sair, que tem proposta do... Da Fiorentina? Da Fiorentina e do Borussia Dortmund de, 40, de 25 milhões de euros. Libras normalmente Libras. É em Inglaterra. É. Mas eu acho que o que pode, não faz o Santos ser candidato, assim... Uhum. Principal na Copa do Brasil é a questão do elenco. Seria porque o Palmeiras também vai entrar pra brigar por esse título? Não, acho que o Palmeiras, o Corinthians, não sei. Quem. Acho que primeiro. Vamos reformular. Né, pra não complicar o meu lado. Lançou, né, porque, um Corinthians, reformula, Beto. Reformulando, eu acho que o Santos não tem como ser um dos principais candidatos ao título da Copa do Brasil. Além desse negócio do mercado do meio do ano, que pode levar peças importantes do time. Uhum. Mas também a questão do elenco, que todo mundo, a gente sabe que o time do Santos é ótimo, o time, os 11. Só que a prova do time reserva ser mediano para não muito bom é o empate contra o Santos do Amapá. Santos do Amapá. Pode falar, Fred. Eu já discordo da opinião da bancada. Eu acho que o Santos chega assim como um dos nomes candidatos ao título, até porque, pegando o elenco do momento, sem contar com o mercado no meio do ano, porque a gente tem que analisar o time que tem agora. Então, eu analisando o time do Santos atual, eu acho que o Santos é um dos candidatos, e também levando em conta as últimas campanhas do Santos, que ano passado chegou na final, e há 2 anos atrás foi o paulista que chegou mais longe mesmo, vindo como, sei lá, como desconfiado. O paulista menos mais capaz, né? Então, e o Santos foi o que chegou mais longe na semifinal, e daí caiu pro Cruzeiro, que também foi campeão brasileiro. Entendi. Voltando, mudando de assunto para o Campeonato Paulista, o David... Braz. David Braz está... será uma dúvida para a final do Campeonato Paulista. Vocês acham que é um desfalque muito grande para o Santos ou é um jogador mediano? É, eu acho que ele fez falta na época que ele ficou fora já machucado. Ele é um líder do elenco. Ele mostra isso, tanto é que no final da partida contra o Palmeiras, ele foi comemorar com a torcida, ficou vibrando, cantando, como se fosse a torcida do Borussia Dortmund. Ele ficou agitando a torcida, ficou cantando junto, então isso mostra a identificação dele com a equipe, com a torcida e com a instituição. Foi um dos que pediram pra bater pênalti também na hora da decisão. Eu acho que ele faz mais falta em termos de liderança do que... pelo que ele tem rendido ultimamente, porque desde quando ele voltou de lesão, ele ainda não desempenhou o futebol. É que foi que uma ele lesão jogando também bem grave, então, né? Na futebol cor, que ele vinha jogando muscular no passado. E o Lucas Veríssimo, que ganhou a oportunidade dele, até conseguiu ter boas atuações. Então, acho que se o David Braz ficar fora da primeira partida, o Lucas Veríssimo pode substituir a altura. É isso aí. Esquecemos de uma coisa no assunto do Corinthians, que são os palpites. Vamos voltar aqui para falar dos palpites do Corinthians. José Roberto, fala o seu palpite. Eu acho que vai ser 2-1 Nacional. 2-1 Nacional? Eu acho que vai ser 2-0 Nacional. Capita, qual que é o seu palpite para Nacional e Corinthians? 1-0 Corinthians. 1-0 Corinthians? Pião? 1-0 Nacional. Fred? 1-0 Nacional. E agora vamos para os palpites de Santos contra Santos do Amapá. José Roberto. Eu acho que 4-0 Santos. 4-0 Santos? Qual Santos? Santos de São Paulo. Santos Paulista, né? É, o Paulista. Santos Futebol Clube. Isso, do Pelé, e por aí vai. Pepe... Carlos Alberto. Edinho. Robinho. Grande Edinho. Robinho, Neymar. Eu acho que Diego, vai ser... Rodrigo Possebon. Eu acho que vai ser 5-0 pro Santos. Neilton. Neilton é... Do estado de São Paulo. E você, capitão? Eu acho que vai ser 1-1, vai para os pênaltis. E o Santos dá uma papassa. Ih! Olha só. Professora Menezes tá ouvindo, hein, capitão? É sério. Ela falou que vai ser 5-0 também para o Santos. Pião, qual que é o seu palpite? 3-0 para o Santos do Joel. Opa, aí sim. Deu uma tensão, deu né? Deu uma tensão do Joel. Joel. Frederico Nunes. 4-0, Santos Futebol Clube. Pouco imparcial, nosso querido Frederico Nunes. Chega de falar do Santos, pô, vamos falar... Pô, você 5-0, o cara fala 4 e é imparcial. Não, mas isso é uma questão de opinião. Estamos aqui numa eu acho que, opinativa. Sem quebrar a perna do amigo, né, gente? Não tô querendo quebrar ninguém. Vamos falar agora do Verdão. Solta o hino do Palestra Itália, Flavião. Quando surge o alviverde imponente... No gramado em que a luta o aguarda... O Palmeiras, que infelizmente foi desclassificado de várias competições nesse primeiro semestre. Ah, pouco parcial. E tem 3 semanas aí pra refletir, pra ir pro parque de diversões, pra fazer algumas coisas, né? É, me mandaram no WhatsApp hoje eu umas imagens do Fernando Praz indo pro parque de diversão. Umas imagens ilustrativas, assim. Churrasco do Paulo Nobre, essas coisas. Infelizmente, o Palmeiras saiu dessas competições e só volta a alguma competição no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense no dia 14 de maio. E o Palmeiras acertou a troca com o Cruzeiro de Robinho e Lucas por Fabrício e Fabiano. Uma troca polêmica. Os torcedores do Palmeiras, em geral, não gostaram dessa troca. E o que vocês acham? Ou melhor, o que você acha, José Roberto? É, eu acho que... como na opinião geral, né, o Robinho e o Lucas estavam em má fase, mas eu acho que o Fabrício e o Fabiano, quase uma dupla sertaneja, eu acho que eles não... FF, eu acho que não... BFF. Não são, assim, não são jogadores que podem, assim, elevar o nível do Palmeiras. Mas... Agora, depois que eu fiquei irritado com a troca... Por que você ficou irritado? Por que será? Porque é uma bancada muito imparcial. Entendi. Eu acho que também tem que esperar os jogadores jogarem, querendo ou não. no Palmeiras, porque é aquela coisa, o torcedor palmeirense, querendo ou não, uhum. ele quer que todas as críticas que ele faz, que eles estão fazendo em cima dos jogadores, ele possa queimar a língua, né? Porque eles joguem bem e tal, e que virem no Palmeiras e não seja mais uma negociação nível Sim. Barcos. Mas o grande problema é que são dois laterais por um lateral e um meia, né? É, veio o Fabrício vem fazer uma sombra pro Egídio, né? Na lateral esquerda. Disseram que mas o Cuca quer usar ele como meia. É, então, disseram que ele joga como meia também, né? E será que joga bem? Essa é a questão. Ele só não pode jogar com a torcida, né? É. Porque senão ele tem problemas. A torcida do Internacional ama muito ele, eu acho. É, ele usou um gesto ali, quase um coração maravilhoso. Pra um coração reto. E depois ainda jogou camisa no chão, né? Pisou, esperneou. Mas eu acho que mais até do que a questão da posição dos jogadores, ter trocado um lateral e um meia por dois laterais, eu acho que o Palmeiras troca dois jogadores que não vinham em boa fase realmente, mas que poderiam ser titulares se voltassem ao bom futebol, por dois jogadores que chegam para ser reservas ali, jogar um jogo ou outro. Eu não vejo nem o Fabiano, nem o Fabrício como titulares hoje do time do Palmeiras. É, em termos de valores individuais, eu acho que o Palmeiras errou na troca. Eu acho que os valores que o Palmeiras cedeu para o Cruzeiro são superiores ao que veio. Eu acho que se o Palmeiras tivesse trocado, por exemplo, o Lucas e o Robinho, que vem em uma fase, por dois jogadores que, apesar de, em termos individuais, serem inferiores, só que em boa fase, tudo bem, mas não é o caso. Eu acho que o Fabrício e o Fabiano não têm se destacado assim. Então, eu acho que um erro. Eu acho que também é um outro ponto que vale ressaltar, que o Robinho e o Lucas chegou a ser capitão do Palmeiras em 2015, Sim. e o Robinho, esse ano, tem 2 gols e 9 assistências. Por mais que ele não esteja jogando o melhor futebol que ele apresentou em 2015, né? Ele não tem sido um cara nulo no Palmeiras. Ele Sim. tem feito o que ele tem que fazer. Então, se bem que a torcida tava reclamando dele, como a torcida do Corinthians reclama do Guilherme, estavam reclamando do Robinho. É, que eu acho que o Robinho mesmo mal fez mais que o Guilherme, né? Também não acho que é difícil isso. É que o Robinho fez os 2 gols contra o Rogério Ceni, que ficaram sempre lembrados até agora, e fica nessa lembrança. A torcida do São Paulo ficou feliz que o Robinho saiu do Palmeiras, né? Mas essa foi uma troca muito, muito ruim, eu vejo, péssima pro Palmeiras. Péssima. Mais uma, né? Porque nessa temporada já vimos várias contratações erradas, isso. de posições erradas, então poderia ter trazido outros jogadores, tentado de outra forma trazer outros jogadores. Tinha o Manuel ali, com certeza, que é zagueiro. O Dedé, que vem jogando pouco pelo... O Arrascaeta, que calma que a gente vai chegar lá, Pião. Calma que a gente vai chegar lá. Empolgou. Falando das contratações, dessas negociações do Palmeiras, o Natan foi emprestado pro Criciúma e o Palmeiras rescindiu hoje o contrato com o Felipe Gabriel, que nem jogou praticamente depois no Palmeiras. Depois de 20 minutos em campo pelo 20 Palmeiras. Só 20 minutos com a camisa encheu do Palmeiras. O bolso. Que você acha disso, Fred? É, eu acho que o Palmeiras está enxugando o elenco, como havia dito o presidente que aconteceu, o Cuca. Então eu acho que o Palmeiras agora tem que mesmo que reduzir essa folha. Vamos ver essa troca aí como vai ser e vamos ver como que o Palmeiras vem pro brasileiro, né? Se vem favorito. Igual o Cuca falou, inclusive, que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Então vamos ver. Será? Empolgou. É, empolgou. Empolgou. Outra coisa, outra notícia do Palmeiras é que após um tratamento falho, o Alione será submetido. Já foi submetido à cirurgia no joelho. Tem mais informações? E não tem tempo. 6 a 8 semanas. Vixe. Exatamente. Parados. Ei, vai voltar provavelmente lá pela oitava. Jogo, né? Acho que. Não, 3 semanas. Não, joga daqui 3 semanas. Acho que. Acho que na quinta, sétima rodada do Brasileiro ele deve voltar pro. É um jogador importante pro elenco, né? Sim. Mas para finalizar o assunto do Palmeiras, o nosso querido comentarista José Roberto, nosso querido amigo Beto, tem uma bomba do Palmeiras. Uma bomba. Solta a bomba! Meu Deus. É, eu acho a bomba do Mas Palmeiras. Aqui no microfone. É, a bomba do Palmeiras é que o Cuca pediu o Arrascaeta, que é o meia atacante. Depois de fazer essas trocas. Depois de fazer as trocas, ele pediu pra. Provavelmente seria pagando a multa, né? Sim. Pelo Cruzeiro. É, o Arrascaeta é aquela coisa, ele é bom jogador, mas ele não é o meia. Ele não é um meia de criação, ele é um meia atacante. Ele fazia muitos pontos no Cartola, né? É, eu não tenho Cartola, mas acho que deveria fazer. É, com relação a Arrascaeta aí, a gente vê ainda mais o erro dessa troca do Palmeiras. No lugar de um dos jogadores que vieram, talvez... Era só ter trocado o Robinho pelo Arrascaeta. Ou os dois pelo Arrascaeta. Ou os dois pelo Arrascaeta. Já que o Palmeiras teria interesse no jogador, talvez negociasse um pouco mais e conseguisse esse jogador em troca dos que foram. A não ser que o Palmeiras queira em definitivo o Arrascaeta fazendo uma compra. Pode ser. E o Cruzeiro não queria emprestar, queria em definitivo então vender o Atlético. Então vocês acham que a gestão do Palmeiras em termos de negociação está sendo falha? O Alexandre Matos não está conseguindo fazer as contratações certas para o time em 2016? Ah, eu acho que endeusaram demais o Alexandre Matos, porque ele fez um ótimo trabalho no Cruzeiro. No Palmeiras ele usou a mesma tática de contratar demais, acabou investindo em jogadores não tão renomados, e agora tá trazendo os frutos disso, tá colhendo os frutos disso. Então pode ser que, como eu disse ontem, pode ser uma herança maldita que o Palmeiras tenha que carregar pro resto da temporada e pros próximos anos. Alguns frutos bons, alguns frutos ruins. O que você acha disso, Pião? Eu acho que quando você contrata a quantidade de jogadores, como eu já disse ontem, inclusive, o Palmeiras contratou muitos, quase 40, mais de 40, não 40 sei. 43, aproximadamente. 43 jogadores, você tem grande chance de, nesse meio, ter vários que não deem certo no time, que, ou que joguem algumas partidas. E também tem a questão de o jogador não ter a quantidade de oportunidades que ele merecia. O próprio Kelvin. Regis, que se fala em... O Kelvin, o que foi embora tá jogando bem jogar. No São Paulo o agora. Eric, gente. O Eric que veio e não joga. 23. Continua, então, pior, mas é uma quantidade muito grande de jogadores, não tem tantos jogos assim pra jogarem todos eles, assim, pelo menos ter uma sequência. Sim. Tem jogador que vem pra jogar, por exemplo, o Felipe Gabriel, que veio, ficou um ano, teve lesão, tudo. Jogou meio 20 tempo. Minutos. Um minuto por mês recebido de salário, né? Muito bom. O Cleiton Xavier também. O Cleiton Xavier que tava jogando agora, voltou agora. Um tempão fora. Então, eu acho que quando você contrata muito jogador, a chance de erro nas contratações é muito grande. Vai, Beto. É, eu acho que a questão do Alexandre Matos, pro ano de 2016, eu acho que ele tá mesmo se precipitando nas contratações. Eu também não vou dar uma defendida nele, mas eu acho que de 2014 pra 2015, o Palmeiras fez 28 dispensas daquele elenco que era uma tristeza. E fez uma boa reformulação. E contratou 32, se eu não me engano, no geral, com empréstimo e compra mesmo. Então eu acho que teve também essa questão de ter que reformular praticamente do zero o elenco. Uhum. Então tem até uma não culpa do Matos, porque ele tinha que fazer aquilo no ano 2014-2015. Sim, mesmo porque na gestão do Paulo Nobre foram 71 jogadores contratados ao todo, né? Muito Sim, jogador pra pouco resultado, né? E eu acho que se for falar da gestão do Paulo Nobre, ele pegou o Palmeiras praticamente em uma situação terrível financeiramente e foi usando mais ou menos bem por aí que o Santos está fazendo de segurar as contas. Uhum. E contratar a aposta de moleque e tudo mais, tanto que veio um monte de cara que a gente nunca ouviu falar, só que a diferença é que no Santos funciona porque não tem essa pressão, né? Do Palmeiras, não tem essa corneta. Então eu acho que tem acertos e erros do Alexandre Matos nessa gestão aí do Paulo Nobre. Sim, é uma questão que vai longe aqui no Arquibancada, mas infelizmente vamos terminar o assunto do Palmeiras para falar do tricolor do Morumbi. Solta o hino do São Paulo, Flavião. Salve o tricolor! O São Paulo que joga amanhã no Morumbi às 9h45 da noite contra o Toluca. O que vocês acham dessa partida, desse embate pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América? Pião, o que você acha dessa partida? Eu acho que amanhã o São Paulo jogando em casa com o Morumbi lotado, praticamente todos os titulares, vai ter a ausência do Denis, do Caleri, que é importante. Aí já não são todos, né? Mas praticamente o time titular, a base do time é a mesma que vem jogando, que jogou muito bem contra o River e também conseguiu segurar bem contra o Strongest na Bolívia. O São Paulo joga em casa com o Morumbi lotado, então amanhã eu não consigo ver o São Paulo jogando de outra forma que não seja tentar agressivo, tentar apertar muito o time do Toluca, roubar pressão e tentar roubar as bolas e conseguir criar muitas jogadas para tentar fazer um ótimo placar para o jogo de volta no México semana que vem. Só uma dúvida. Até anteontem o São Paulo tinha vendido 33 mil ingressos. Hoje está quanto, Pião? 45? 45 mil, segundo o nosso capitão. Fala, Fred. Então, eu já, o Peão falou que tem quase todos os titulares, só que quando se trata de dois desfalques, um sendo goleiro e o outro sendo o artilheiro da equipe, eu acho que já se torna vários desfalques, mas tipo... Desfalques importantes. Desfalques importantes. Peça-chave. Porque o goleiro, quando se trata do goleiro reserva entrando, o goleiro é um dos que mais sente falta de ritmo, de todas as posições. Um goleiro que não tem sequência de jogos é muito difícil quando entra numa fogueira dessa. Então eu acho que o São Paulo pode sim sentir muita falta dos desfalques. E eu acho que o Toluca é um adversário dificílimo. Então, o problema do São Paulo agora vai ser o goleiro que vai entrar no lugar do Denis, né? Que é o... O Léo. Léo. Grande Léo que jogou aqui. O Bausa ainda tem dúvida se vai ser o Léo ou o Renan. Eu acredito que seja o Léo. Eu acho que deveria ser o Renan Ribeiro. Tem duas dúvidas no time titular. A outra é quem entra no lugar do João Schmidt, que já não jogou na Bolívia, né? E é Wesley ou Thiago Mendes, quem vai ocupar essa vaga ao lado do Hudson. Porque ele tá machucado. Os machucados do São Paulo são o Breno, o Carlinhos, Daniel, João Schmidt, Lugano e Rogério, todos eles no DM do São Paulo. O Breno não vai conseguir colocar, botar fogo no jogo e vai sentir falta, como eu disse, vai sentir falta do goleiro mais experiente pra jogar essa partida de oitavas de final, colocar um goleiro que vem de lesão e o outro que não joga tantos minutos assim, jogou apenas 45 minutos como titular da equipe de São Paulo. E pegou um pênalti, olha só. Acho que a torcida tá confiante agora que ele pegou um pênalti. É muito pouco, 45 minutos. Então, e no ataque vai entrar o Kardec no lugar do Calleri. Kardec, que não gosta muito de fazer gol. Calma que eu tenho uma informação Tá brigado com as redes. Chegou agora. Kardec. Eu tenho uma informação sobre o Kardec do Matheus. Ele falou que o Kardec... Vai seguindo aí que eu já falo a informação. Tudo bem. Vai sentir a falta de um centroavante que é fazedor de gols, que tá em ótima fase. É o artilheiro do São Paulo e da Libertadores. Lembrei aqui. Lembrou. O Matheus, o nosso querido produtor de hoje, falou que o Kardec provavelmente não jogará também por causa de uma virose. Ih! Olha só, e vai por quem agora? Acho que ele não... E vai por quem pegou agora? Até o peão desprevenido. Quem essa? Pega peão? Acho que ele não previu isso, né? Com ali pro ataque, tem o Centurion. Agora vai. Aí que o torcedor de São Paulo... Mas eu acho interessante jogar sem centroavante num jogo como esse. Será? Eu acho uma nova fórmula de disputa, assim, dentro de campo, que vai conseguir trazer um jogo diferente, vai acabar pegando o Toluca de outra... Toluca. De outra maneira. E aí vai conseguir surpreender o time mexicano. Eu acho que... Quem acha mais aí? Eu acho que uma coisa que o Fred falou que é importante é o quanto o Toluca não é um time... Bobo. É um time... Não bobo, né? Eu acho que é um time muito forte no México. Não é um time que pode... Até por mais que o São Paulo esteja jogando em casa, o próprio Grêmio... Que eu acho que é o maior exemplo disso. O Grêmio com o time titular, jogou contra o time reserva do Toluca e ganhou de 1-0, sofrendo muito na arena do Grêmio. O Grêmio dominou esse jogo inteiro, né? Time reserva, né? Mas é um time reserva, entendeu? Foi só 1-0. Então, e o Grêmio a gente sabe que tem... O Grêmio tá complicado, né? Perdeu o Juventude no Gauchão. Mas depois de 2 dias de jogo... Mas eu acho que é um time que tem que o São Paulo tem que tomar cuidado, porque eu acho muito Capita está com um ataque de risos aqui. Eu acho muito difícil, por exemplo, caso o São Paulo empate em casa ou até acabe perdendo de 1-0, reverter lá no México. Eu acho que a principal preocupação do São Paulo é não tomar gol. Se tomar gol, o Toluca, ele no México é um time muito complicado de se jogar. Uhum. Então o São Paulo não pode de maneira alguma tomar gol, como o Peão falou. Eu acho que o São Paulo vai passar o trator e vai acabar ganhando de 1-0. Passar o trator e ganhar de 1-0. Que trator maravilhoso, hein? Tá dando um pouquinho de problema, não colocou gasolina aí, com o preço da gasolina que está aumentando cada vez mais. Mas acho que o São Paulo consegue traduzir o jogo dele nessas novas experiências sem um centroavante de ofício e vai conseguir a vitória. Já que o nosso querido amigo André Rivera, capitão, vulgo capitão, falou o seu palpite, vamos aos palpites dessa partida, José Roberto. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo. O meu palpite para essa partida é 3-1 São Paulo. O capitão já falou, então, Peão. 2-0 São Paulo. Fred? 1-1. Eu acho que o peão não quer tomar gol. Por que será? O peão está... torcer para os brasileiros na, né, Libertadores, né? Grandes brasileiros. Que falsidade, peão. Mas agora, antes de terminar o nosso primeiro bloco, eu quero fazer um adendo muito importante aqui no Arquibancada MAC. Infelizmente, nossa querida mãe de Iná está quase saindo da Rádio Mackenzie, então eu vou lançar uma campanha aqui na Rádio Mackenzie, hashtag Fica Mãe de Iná. A mãe de Iná tem que ficar aqui no programa. Ele não pode sair não do é programa. Não é o Povo Pou. Não é o Povo Pou. Até porque já morreu. A grande piada do Capita que fez sucesso. Agora eu vou ficar ansioso para saber quantos hashtags vamos conseguir publicar no Twitter. Exatamente isso que eu ia falar. Se você tem Twitter, Facebook, Instagram, põe hashtag Fica Mãe de Iná. A Mãe de Iná tem que permanecer nesse programa, mesmo porque ele faz a alegria desse programa. E a gente podia fazer uma promoção, né? Passou de 100, dá um prêmio pro centésimo, pode, né? Pode ser, pode ser. O pior que tá acontecendo isso depois que o André falou do Povo Pô, né? Ô, boca maldita. Infelizmente, eu tenho uma bomba sobre esse assunto. Então fala. Que hoje a Mãe de Iná me falou que ele está decidido. Está decidido ao quê? A partir. Aí. Hashtag partiu, hein? Vai cair uma lágrima dos nossos olhos, a mãe de Iná. Eu acho que a sua campanha já morreu antes de começar. O que vai ser do São Bento sem a mãe de Iná? O que será programa? O São Bento sem a mãe de Iná? O que será todos os clubes, né? Porque ele dá os palpites mais certos do mundo, é a mãe de Iná. Então, sem ele, nós não teremos um programa alegre e feliz. Igual 7-1 do Real Madrid. Pois é. Em cima do Wolfsburg. Então, muito bom. Vamos muito terminando bom. Esse primeiro tempo de Arquibancada MAC. Vai tomar sua água e é nóis. Vai lá tomar. Vamos para o intervalo, Flavião. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. And the walls kept tumbling down in the city that we love. you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? Estamos voltando para o segundo tempo do Arquibancada MAC de hoje. Vamos falar agora da nossa opa. Querida... Opa! Falhou uma brecada. Da nossa querida Copa do Nordeste, solta o hino da Lampions Sopa. League. Sopa. Champions League aqui para vocês, Santa Cruz contra Campinense no Arrudão, hoje às 9h45 da noite pela Copa do Nordeste. Quem falou que ia ser Sport Bahia, né? É, pois é. Só mando um. Só chora. Só chora, capitão. Chola. Eu? Você mesmo. Eu falei isso? Falou. Você falou. Falou que o Sport ia pra final. Obrigado por lembrar que eu não lembrava disso. Então, o que vocês acham desse jogo, desse embate histórico de hoje? O Campinense que, pelas primeiras vezes, né, não sei já exatamente... Já foi campeão da Copa do já Nordeste. Já foi campeão da Copa do Nordeste? 2013. Quantas vezes já participou da Copa do Nordeste, PVC do Arquibancada? Acho que 5, né, desde o começo. O cara é o PVC do Arquibancada mesmo. Mas falem o que vocês acham desse jogo, capitão. Ah, o Santa Cruz conseguiu a classificação, além da Copa do Nordeste, para a final do Pernambucano, com grandes atuações de grafite, que vem rabiscando bastante na equipe do Santa Cruz. Piada maravilhosa! E o Lelê também vem fazendo... Já fez uma, Lelê já fez uma grande Série B ano passado e agora continua mantendo a boa fez forma. Um belo tem gol Lelê, tem Tchê, tem... Grafite. Daqui a tem pouco... grafite, falta borracha. É, falta borracha, né? Pião. Eu acho que o Santa Cruz vem forte para essa final, exatamente pelo que o capitão falou, de ter conseguido as duas classificações, viver um bom momento. E também a camisa deve pesar, é um time mais tradicional que o Campinense. E tem uma torcida muito mais time forte. Time de Série A, né? Do brasileiro esse ano, a torcida hoje deve fazer a diferença. Eu acho que o Santa Cruz leva a taça. Só para uma informação básica aqui. Manda. O Milton Mendes, técnico do Santa Cruz, falou que se a torcida comparecer em mais de 45 mil pessoas, ele paga um churrasco para a imprensa. Opa. Que maravilha. A imprensa deve estar fazendo uma campanha pra vir mais de 45. Em vez de proporcionar aos torcedores o churrasco, ele vai proporcionar para a imprensa, que iria estar no Nordeste nesse momento. Também. Maravilha. Aproveitando que estamos no Brasil ainda, vamos falar... Ainda. O Jorginho conversa com o Botafogo pelo Ricardo Gomes. O que vocês acham dessa conversa? Jorginho do Cruzeiro? Não. Não. O Cruzeiro conversa com sobre o Jorginho e Ricardo Gomes, com então, Vasco e Botafogo. Olha aqui. Ô, Matheus. Matheus da produção, você errou aqui no seu português. Acerta o português aí. Senão você quebra a perna do apresentador e a gente fica desse jeito aqui, com cara de bolacha. Fala, Pião, o que você acha disso? Eu acho que o Jorginho dificilmente sai do Vasco e assim como o Ricardo Gomes, dificilmente sai do Botafogo. Como eu já disse ontem, pra mim, o próximo técnico do Cruzeiro vai ser de novo o Marcelo Oliveira. Com certeza, tá? Inclusive o Eurico, Miranda já garantiu falou que o Jorginho, que o Jorginho não sai de jeito nenhum. Que maravilha. E eu acho que se o Botafogo deixar o Ricardo Gomes sair, eu acho que seria um erro gigantesco. Eu concordo, porque o Botafogo vem conseguindo grandes resultados. Uma série com um time muito limitado. Muito limitado e vai surpreender nesse campeonato brasileiro aí. Ribamar neles. E vamos findar o assunto dos campeonatos brasileiros em geral e vamos falar da Libertadores da América. Solta o hino que não tem. Mas hino maravilhoso. Gostoso de ouvir. Clássico. Um hino maravilhoso. Hoje temos jogos... pela Libertadores da América, Grêmio contra Rosário Central e Racing contra Atlético Mineiro. O que, que vocês acham dessas duas partidas de hoje pela Copa Libertadores da América? Só lembrando que ontem também tiveram dois jogos. Huracán e Atlético Nacional 0-0. E Deportivo Táchira ganhou do... Puma. 0-0. Gostei do uniforme do Pumas. Ontem o Capita tem um fato sobre a partida. Pode falar. Teve um lance de UFC maravilhoso nesse jogo. Maravilhoso. O jogador do Deportivo Táchira deu uma entrada no peito do outro. O Anderson Silva ficou com inveja dessa jogada. John Jones. O jogador do Puma saiu com um roxo no peito. Meu Deus. Um corte. Parecia até parecia um coração. Assim, você gosta de roxo no peito, Capita? Não é a minha preferência. Entendi, você tava louco pra falar essa informação. É porque foi muito pesado. Foi expulso o jogador? Não, recebeu apenas amarelo. E teve outra grande informação. Eu lembrei do De Jong na Copa de 2010 também. Foi igual. Manda a sua informação, capitão. Teve invasão nesse jogo. Um cachorro invadiu. Ah, isso eu vi no Facebook. Cenas lamentáveis. Foi bonito de ver. Não, como saiu. E eu acho que, falando em Libertadores, fale. Agora dos jogos de hoje... Sim. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil do Racing contra o Atlético. Não acho que o Atlético ganhe a primeira partida. E o Grêmio tem que meter muitos gols no Rosário Central. Okay. Porque eu quero. Okay. E eu sou imparcial. Ok. Então vamos falar os palpites dessa rodada da Libertadores, José Roberto. Eu acho que o Grêmio. Grêmio e Rosário Central. 3-0 Grêmio. Racing e Atlético. 2-0 Racing. Eu acho que vai ser 1-0 Grêmio e 2-0 Racing. O que você acha, capitão? Mauro César aprova. Eu acho que o Grêmio ganha de 1-0 e o Racing acaba empatando em 1-1 com o Atlético Mineiro. Pião. No El Cilindro? Eu acho que 1-0. 1-0 Grêmio. Isso. E 2-1 Racing. Quase lá. Fred? 3-1 Grêmio e 2-1 Racing. Maravilha. Então vamos falar da Champions League. Solta aquele hino que arrepia todos no mundo, Flavião. E hoje teve jogo válido pela Champions League da Europa. Atlético de Madrid contra Bayern de Munique. A vitória do Atlético de Madrid por 1-0 lá no Vicente Calderón, que foi às 3h45 da tarde o jogo. E um jogão de bola, foi gol Saul? De pênalti do... Não. Um belo gol do Saul. Driblou quatro jogadores. Não. Isso daí foi contra Saul. O Barcelona. Então, Matheus, eu acho que tá um pouquinho atrasado. O Matheus tá... Estagiário vai ser demitido no primeiro trabalho. É, muito bom. É complicado. Foi um lindo gol do Saul. Ele saiu do meio de campo. Driblou três. Três. Quatro. Carregou a bola por mais de 50 metros pra chutou até a no cantinho do Neuer e conseguiu o gol. Perdão por falar isso, mas eu não vi o jogo. Sou sincero. Pião, o que você achou dessa partida? Eu achei que o Atlético de Madrid fez aquilo que se esperava dele. O Simeone montou um time, de novo, muito consistente defensivamente, que segurou o Bayern, deu poucas chances ao Bayern. O Bayern teve praticamente 70% até o momento de jogo, pelo menos, não sei exatamente ao final, mas... No segundo tempo estava com 73% da posse de bola. Meu Deus. E amassando o Atlético se segurando ali. O Bayern rodava muito a bola, mas não conseguia... Assim como o Barcelona semana passada não conseguiu criar tantas chances de gol, o Bayern não conseguiu criar tantas chances claras. E o Atlético foi muito bem nessa jogada do Saúl. Teve também uma bola na trave do Fernando Torres, sim, que poderia ter feito 2-0 e... Um driblaço ali no zagueiro, exatamente, né? Bateu de trivela ali e foi na trave. Ah, mas você não viu o jogo, mas você viu esse lance, hein? É... A gente vê os lances, né, antes de começar o programa, pra gente ter o que falar, né? E eu acho que esse 1-0 é uma vantagem importante para o Atlético de Madrid, que é um time muito difícil de sofrer gols, que vai tentar se segurar também lá em Munique e tentar um contra-ataque e fazer um gol fora de casa, que seria muito importante para avançar para a final. O capitão tá esperto hoje. Fala, capitão. É um estilo de jogo que não é muito bonito de se ver, mas acabar conseguindo eficiente. Grandes resultados, conseguiu passar do Barcelona, está conseguindo o resultado aí contra o Atlético, contra o Bayern. Então, mostra que, apesar de ser um jogo feio de se assistir, é um jogo muito eficiente e consegue grandes resultados. Exatamente. Só fazer um comentário. Pode fazer. Dentro das devidas proporções, lembrou aquele jogo há um tempo atrás do Barcelona contra o Celtic. Que foi... Não, foi 2-1 pro Barcelona e o Barcelona ficou com 80 e poucos por cento. Nossa. E um monte de chute ao gol. E o Celtic deu dois chutes ao gol, fez dois gols e venceu o jogo. Então, só pra falar, não é o mais bonito, obviamente, mas a eficiência valeu mais do que... Nem sempre a posse de bola ganha o jogo. Ganha o jogo, isso. Exatamente. Só pra fazer um comentário. Vamos falar dos resultados, do resultado possível na Allianz Arena. O que você acha que vai dar entre Bayern e Atlético de Madrid? Eu acho que vai ser 1-0 pro Bayern. Pênaltis, então. Vai pros pênaltis. E quem não leva... E o Atlético ganha nos pênaltis do Bayern. Maravilha. Eu acho que vai ser 3-0 pro Bayern e o Bayern passa. Capita. Que parcial você. Eu acho que o Atlético vai conseguir segurar o resultado, vai fazer um golzinho no contra-ataque e vai acabar ganhando o jogo por 2-1. Pião. Eu vou com o Capita, 2-1 pro Bayern e o Atlético na final. Eu também acho que vai pros pênaltis, 1-0 Bayern e decisão por penalidades e o Atlético passa. Todo mundo achando que o Atlético vai passar, é isso? É, porque você é basicamente parcial. Mas tem que tomar cuidado os times pra se for pros pênaltis, não deixar nenhum brasileiro cobrar, senão já vai porque errar. Porque tá difícil o brasileiro cobrando pênalti. Vamos falar da outra semifinal, que foi entre Manchester City e Real Madrid, 0-0 lá no estádio do Manchester City. O Cristiano Ronaldo segue em dúvida se vai participar desse jogo de volta. O que vocês acham do jogo de volta no Santiago Bernabéu, José Roberto, o seu time azul bebê? A time azul bebê, muito bom. É, eu acho que, obviamente, o City vai como franco atirador, porque vai estar jogando o Bernabéu, o Real vai vir totalmente para cima do City, e o City vai ter que segurar a pressão e fazer a mesma coisa que o Atlético de Madrid vai fazer, jogar por uma bola. Mas será que o City chega finalmente a uma final? Olha, é um jogo muito difícil, o favoritismo é do Real, obviamente, mas eu acho que é como... A gente não tem como saber, porque... Se fosse a Mandiná, futebol é imprevisível. Se fosse a Mandiná, ele ia falar um 7-0 Real. Saudades, Mandiná. Mas eu acho que o City ainda tá vivo na briga por ter sido 0-0, então tá praticamente zerado. Tipo, e qual que você acha que vai ser o resultado dessa partida? Eu acho que vai ser 2-1 Real. 2-1 Real? E aí? O Real passa. Exatamente, eu acho não, que vai ser... Não é porque eu... Eu torço que eu também tenho com certeza. Ser... Esse que ser imparcial, é um jornalista de primeira qualidade. Parabéns. Eu acho que o Real Madrid vai passar do Manchester City facilmente, infelizmente. Não é porque eu sou torcedor do Manchester City, mas porque o Real Madrid tem mais poder no Santiago Bernabéu. Então 3-0 pro Real Madrid. O que você acha, capitão? Eu acho que vai dar zebra aí, hein? Será? Eu acho que vai dar Real Madrid. Vai ganhar de 2-0. Mas que zebra mais... Poderosa. Quebrada, né? O favoritismo é todo do City, né? Nesse segundo jogo. Ah, com certeza, né? Joga como um grande inglês. O capitão tá quase comentando que nem a Mandiná. Ele vai assumir o posto da Mandiná, né? Ah, alguém tem que assumir o mesmo André nome, pra André, né? De André pra André, Marisa. É Marisa. Fala, Pião, o que você acha? Eu vou com o capita 2-0 Real Madrid, sem zebra pra mim. Fred? Eu acho que vai ter zebra, sim. Eu acho que vai ser 1-1 a volta e o City passa. Nos pênaltis? Fiquei tocado com... Não, pelo gol fora de casa. Ah, é, pelo gol fora Fiquei de casa. Fiquei tocado pelo passa, comentário exatamente. Do Fred, ele ganhou pontos comigo. Olha lá. Olha lá. Então vamos... Não para o... Pela zebra do Real Madrid, você não perdeu. Vamos para o país espanhol. Vamos parar de falar da Champions League, mas vamos falar do campeonato espanhol. O Simeone pega 3 jogos por jogar a bola no gramado contra o Málaga e não comandará o Atlético no final do campeonato espanhol. O que vocês acham dessa informação quente do Matheus Veloso? É curioso, né? Ele foi suspenso por jogar a bola no gramado. Se fosse para fora do gramado, aí tudo bem, mas ele jogou a bola no campo, né? Yeah. Onde se joga a bola. Então ele foi suspenso por algo natural do futebol. Eu não concordo com essa atitude da Federação Espanhola. Meu Deus, o capitão tá humilhando aqui nos comentários. Pião. É, o Simeone, que já não é a primeira vez que ele se mete em encrenca, sempre... briga ali, às vezes desde discute. Desde a época que ele jogava desde que futebol. Jogava, sempre... Era um jogador muito bonzinho e dócil no campo, sempre, Simeone. Muito carinhoso com os adversários. Técnico, então. Meu Deus. E quem vocês acham Felipe que vai Melo. Ser... Quem agora... vocês acham que vai ser campeão do espanhol? Campeão do espanhol? Barcelona. Eu acho que é o Barcelona. Barcelona. Fred. Barcelona. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid também, eu acho. Até Barcelona, Barcelona porque... Flavio, mim... o que você acha? Barcelona? O Flavio acha Barcelona. Eu entendi o Celona. Celona. Barcelona, disse até o Flávio. Até porque a tabela do Barcelona é muito mais simples do que a dos outros. Exatamente. Concorrentes. Infelizmente, não temos mais tempo para comentar até o São Bento. Como é que é? Aí, não. A Mandiná pede. Então, mas a Mandiná vai apostar no São Bento. Com certeza. 6-0 pro São Bento. Infelizmente, o nosso tempo acabou para comentar aqui. E o Leicester vai ser campeão. O Leicester vai ser campeão? Na próxima rodada. Próxima rodada. Ah, com certeza. Tottenham morre fogueira. Vai perder do Chelsea. Pois é. Chelsea, eu não ganho do Stamford Bridge, né? Agora chega de falar dos campeonatos europeus e os campeonatos mundiais. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui no Arquibancada MAC. José Roberto, suas considerações finais. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. E até a próxima. Capitão. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Até a próxima. Pião. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Vitão. Até a próxima. Fred. Boa noite, Vitão. Boa noite, bancada. Flavião, valeu. E até a próxima. Gostaria de agradecer o Flávio Rangel na sonoplastia. Gostaria de agradecer a presença da professora Lenise Vilaça também aqui no nosso programa. E gostaria de frisar a nossa campanha hashtag Fica Mãe de Ná. Você põe hashtag Fica Mãe de Ná, ele vai ficar no programa. O povo bom do Arquibancada MAC. Meu nome é Vitor Risotto. E vamos finalizando por aqui. Tchau, tchau!